Posso te ver, nem sentir teu rosto, mas posso tocar em ti com a minha fé. A tua presença é real, eu já vejo o sobrenatural. Vem com tua glória, faz o teu querer em mim. Podes me sondar, vê se há verdade, me esquadrinhar com a tua face. Quer esvaziar-me o meu eu, não ser mais um simples servo teu, verdadeiro adorador. Quer estar no centro da tua vontade e sonhar os sonhos que tu tens pra mim, ser um sacrifício vivo de verdade, a prova viva que tu és o meu milagre. Como é lindo, Deus, tua fidelidade. Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel. Não importa o que o mundo diz, no Senhor eu posso confiar. A tua palavra não pode falhar. Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel. Não importa o que o mundo diz, no Senhor eu posso confiar. A tua palavra não pode falhar. Eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel, eu sei que tu és fiel. Não importa o que o mundo diz, no Senhor eu posso confiar. A tua palavra não pode falhar. Não importa o que o mundo diz, no Senhor eu posso confiar. A tua palavra não pode falhar.